tribulação, quem é guerreiro se levanta. Porque conquista um clã, o inimigo se espanta. Forte como Davi, orando como Daniel. Único propósito, levar os loucos pro céu. Que Deus converta o coração de quem tá do lado oposto. A chama desce, queima, queima, fogo no encosto. Desperta, cristão, vai, ora na madruga. O amor imerecido, te sarou e te cura. A essência é Yeshua, o homem de Nazaré. E pra fazer a obra é os carçudos do reteté. Que vão com fé, uma nova Jerusalém. Quem tá com nós, glória a Deus, aleluia, amém. Porque o cordão de três dobras fácil não se rompe, nem se corrompe com aquilo que é carnal. Sempre segue no ritmo apostólico pentecostal. Encosto desgraçado, sai pra lá com só macumba. Eu creio num Deus forte que levantou Lázaro da tumba. Que deu vitória a Gideão, a Sansão e a José. Que fez Moisés cruzar os mar vermelhos sem molhar os pés, sem molhar os pés. Obrigado, meu Deus, por me guiar por este caminho aqui. Representa ao Senhor que morreu na cruz pra me salvar. Não me deixa falhar, não me deixa tropeçar com meus pés de pedra, porque aqui eu vou cantar direto e reto, falar da sua palavra. Ninguém me para, não pega nada. Eu tô ligado diretamente no céu. É com Jesus, Jesus a salvação pra você que tá no mundão, perdido na droga, arrebenta o coração. Uma nova unção na introdução que veio pra ficar. Rap pentecostal original de Curitiba. Arriba! Assim prossigo de glória em glória. Eu sei que Jesus Cristo já mudou minha história. E agora, atropelando o inferno na autoridade. Lucas 10:19, isso é poder de verdade. Abandona o crime, vem comigo nessa rima. Aceite a Jesus Cristo levantando a mão pra cima. Cante, pule, dança, exalte, adore o nome do Senhor. É o único digno de receber todo louvor. Pentecostal é nossa rima. Abra sua boca e manda a glória pra cima. Cristãos do microfone, 1, 2, 3. Aqui mais uma vez, Big G, e mando pra vocês. Cristãos Clã é o nome, projeto abençoado, colocado no altar de Deus antes de ser aprovado. Pra você ouvir, fica de cara totalmente impactado. Vários manos no propósito, obedecendo lá de cima. O que ele manda, a gente escreve, transformando em rima. Vários MCs representando um só pensamento, evangelizando, rimando, fortalecendo o movimento. Sem interesse financeiro, o paquerê fica famoso. Importante é agradar ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, levando a palavra aos irmãos de calça larga e boné. Então fica firme, levante a cabeça e não perca a fé. Coloque seu pensamento em movimento, se possível contra o tempo. Quem é do gueto sabe o que está acontecendo. A cara é ficar ligeiro, se prevenir contra o mar de tormento que já arrastou, arrasta e vai arrastar muitas vidas. No rap a cena de terror mostra a realidade. No mesmo barco lutando, rimando, ligando a real. Eu digo pra você, se vacilar é fatal. Somos quebrada, nossa cara é união. Ideia pela vida, pra pensar preste atenção. Agora é minha vez, deixa eu chegar, deixa eu expressar, deixa eu rimar, jogar minha ideia toda para o ar. Junto com os meus manos, eu vim pra afirmar, o rap prospero. Diante dos olhos de Deus eu quero ser honesto, faço o possível para ser reto. Pra mim o objetivo é Jesus Cristo, é ele quem predomina no beat e nos versos. Resto é resto, ligado ao Cristão Slam, que vem do alto, o eterno. É só o que eu quero, pra mim e pra você, é só o que eu quero. A benção, a benção, a benção. Mais explosiva do que essa fórmula é o poder de Deus, que sobre nós tem derramado. Dia de Pentecostes, século I, a profecia foi cumprida. Século 21, 2009, o milagre continua em nossas vidas. Agapito Deus, a graça do eterno derramada dos céus. CWB para Cristo, profetizando sobre as nações. Tantos como a areia da praia serão as multidões. Cristãos Clã chegando pra representar. Netzah, Kadosh, Kyrios no ar. A glória do Santo Senhor. E como está escrito, que diminua eu, que cresça o meu Salvador. Se é de Cristo é o clã, se é pra gravar é da vila. Destro MC, o primeiro do flow e o último da fila. Rimas elaboradas com o talento que Deus me deu. Coração aquebrantado, muda. soldado que se arrependeu. Meu verso é terremoto, faz o diabo tremer. Minha oração me fortalece, me dá o poder pra viver, pra rimar, pra vencer, pra mudar. Para teu santo nome eternamente eu louvar. Você pode até duvidar e achar que eu rimo mentiras nesse beat, mas o exemplo tá aí, é tudo nós. Acredite, Kriston's Clan já tá formado, já tá na missão. Footwork, sapato de fogo, tudo na unção. A união faz a força traz vitória. Peço a Deus que abençoe toda essa trajetória. Kriston's Clan, chegando pra representar. Kriston's Clan, Kriston's Clan, Kriston's Clan, escuta aí que Deus vai te abençoar. Kriston's Clan, Kriston's Clan, Kriston's Clan. Kriston's Clan, Kriston's Clan, Kriston's Clan.